vem com nós, já tá com nós, fisionomia RA. Na picadilha, na trilha, vem chegando a quadrilha. Minha família é unida e é Deus que ilumina. A nossa rima é tipo assim, um vírus que contamina. Por onde passa, representa os mesmos mano e as mina. Porque o rap não é moda, é um estilo de vida. Nós tamo junto, envolvido, tudo na mesma batida. Pra quem tá desanimado, a nossa música anima. Porque é escrita com amor e uma ajuda divina. Os obstáculos da vida, a gente passa por cima. Em cima do palco a gente raspa o verbo e não desafina. Quem ouve não para no chão e joga a mão pra cima. É tipo uma explosão, uma bomba de adrenalina. Os que não são verdadeiros, o mal na mente maquina. Graças a Deus minha caminhada é linda e cristalina. Vocês vão ver até os vermes vão correr. Os pipoca vai estourar, os verdadeiros vão vencer. Porque família unida de atitude e proceder. Vem com nós, fisionomia R.A.B. Vocês vão ver até os vermes vão correr. Os pipoca vai estourar, os verdadeiros vão vencer. Porque família unida de atitude e proceder. Vem com nós, já tá com nós, fisionomia R.A.B. 2012, tudo nosso e nada deles. É desse jeito, rapaz. Interior paulista ganhando ideia. Vagabundo, vem com nós, já tá com nós. É desse jeito. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Fisionomia R.A.B. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, já tá com nós, fisionomia RAP.